E como é que está com 2709 reduzindo para 210? Aqui lá, por favor. Siga. Poderia continuar o procedimento de hoje? Ele é sexo da pista 190. Ele é sexo aí 190, sim. T3520, solo 27, direita Alfa Juliette, portão 03, me escuta. Direita Alfa Juliette, 03, me escuta, portão 03. Juno 70, cancelada a restrição de altitude na posição 4, de estação 2000 pés, ajuste 1097, autorizado ILS, reporte estabelecido. Ok, nível RTV em TAP, descendo para 2097, o pé 3170. A Romeu Quino, Alfa Fox, confirma que é na proa de Yamã? Tá na proa de Yamã, pelo Alfa Fox. Desça e mantenha nível 050, ajuste no 017, o número 3 na aproximação, inicie redução para 2209, Quino Alfa Fox. Descendo para 050, reduzindo para 2309, Quino Alfa Fox. Exato visual, 242, 16. Azul 42, 16, complete o sinal. Chame todos, 518, 95. 95, boa noite, obrigado. Azul 4216, continue a aproximação, reporte o trem checado, ajuste ao time do 10 no 7. Agora nós posso reportar a Azul. Meu pé, ajuste o 0178 na flor de duna, reporte estabilizado no localizador. O Alfa Fox comprou o controle. Confirma. Direto duna, 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, ajuste no 0178. A resposta é estabilizada, pelo Alfa Fox. Vamos, o número. Azul 42 no meio, autorizado por pista 10, vento 180 graus, 039. Uma pausa, o número. Pelo Alfa Fox, confirme fazer um desvio. Negativo, tá na proa de toque agora. É autorizado proa de duna. Proa de duna, pelo Alfa Fox. Interceptando o localizador, 31170, visual com campo. 31170, complete a sinal, me chame torre 11895. 015, bom dia. Solo 35, libere primeira direita, taxi Rave Alfa, chame antes da Juliette. Morona pra essa, já chamei o comandante, não, 42 pra lá. Alfa Fox, autorizado ele é sempre da pista no zero, reporte estabilizado. Reporte é estabilizado, o piloto Alfa Fox. Equador, muito bom dia, TAN 3170, estabilizado. TAN 3170, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso pistola 0, vento noite 0 grau, 039, ajuste de altímetro na 097. 2300, atualizado pouso, trem baixar travada. Alfa Fox, confirme para mim fazendo os desvios. Tu está na proa, esse é a proa 121, o Duna fica na proa 109. Sim, Matias, tá, você está no pequeno desvio aqui, mas já acabou, vai, está proando o Duna agora. Gente, reduz a velocidade para aproximação, vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente. Reduzindo pelo Alfa Fox. Um 42 no meio, ingresso Juliette, portão 08. Solo 39, libere a direita, taxi via Alfa, Juliette, até o portão meia dúzia. Alfa, Juliette, portão meia dúzia, obrigado, tenha um bom dia. Sinalizador, o Kilo Alfa Fox. Papa Romeu, Kilo Alfa Fox, complete a final de chame torre 11895. 118.9, Kilo Alfa Fox. 118.95. 18.95, Kilo Alfa Fox. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu, Kilo Alfa Fox. Papai Romeu, Kilo Alfa Bravo, continue a aproximação, aguarde. Está livre, ajuste de altímetro na 097. Na 097, aguardando que está livre, Kilo Alfa Fox. Papa Romeu, Kilo Alfa Fox, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado por pistola 0, vento 180 graus, 049. Livre pouso, trem checado, Kilo Alfa Fox. Confirme o pátio após o pouso, Kilo Alfa Fox. Pátio 04, geral. Quente. Papá Romeu, Kilo Alfa Fox. Sol Alto 44, libere primeira direita, taxi via Alfa, chame esse da Juliette. Direita Alfa, vai chamar antes da Juliette, o Kilo Alfa Fox. Prossiga. Por gentileza, só para confirmar, a Alfa é essa nossa próxima instituição, era a Chachá. Juliette seria a direita? Afirmo, Juliette é direita. Ok, também. O Papa Romeo Kilo Alfa Fox agora ingressará na Juliette, contornará o Pátio Uno e contornará todo o terminal de passageiros e reportará novamente na Taxi Lima. Afirmativo. Então, agora na Juliette e afirmando que contornará o Pátio seria reto. Afirme. Seguirá em frente. Após passar pelo gate 07, irá virar à direita e seguir em frente novamente até avistar a Taxi Lima. Ok, então após 07, vem até avistar a Taxi Lima. O Papa Romeo Kilo Alfa Fox pode seguir em frente. Você está próximo da Lima? Estamos a Lima. logo à sua frente. Ok. Você está no visual com a mesma? Afirmativo, essa nossa aqui à frente agora, no visual. Né? Isso, afirmo. Você ingressa na Lima, prossegue via mesma, até a cabeceira 35. Quando na cabeceira 35 ingresse via pista, taxi e liberará na segunda sua esquerda, na Oscar, para o Pat 4. Então vai ingressar na pista na segunda esquerda, então, para o Pat 4. Afirmo? Junta mesmo. meu filho, Alfa Fábio Torre. Recorde do Neiju em Saero, a mesma está providenciando, ok? Solicita se possível viatura para seis passageiros. Seis passageiros, ok. Bahia da 3520, Centileco para Caju, nível 90. Sou 3520, Emerson Ferry, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decolagem da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, direto Aracaju. 5526 no transponder, controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem da 10, curva à esquerda, Pucajama, direto Aracaju. Transponder 5526, controle 208. Correto, reporte pronto, pushback, T3520. Vai, bota. tráfego Salvador do Conterro, Mono Ono 73, com informação Eco para Guarulhos. Salvador do Conterro, Mono Ono 73, informação Eco para Guarulhos. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição ótima, Pesluna 0, Taubaté. Controle de Salvador em 120, decimal 8, transponder 5530. Autorizado nível 360 para Guarulhos, companhia do plano de voo. Decola da 10, primeira curva direita. Da El Leda Mótima. Outro do 10 Taubaté. 1208 é o controle, 5530 é o transponder. Gol 1173. Gol 1173, correto o fechamento, Salvador, 03520, chega a estacionamento, posição 03. Está autorizado, pode prosseguir. Pode ser atrasado, 3520. Salvador, numa boa, está na 97250, uma grande informação é. Da 9725, acendo identificação, desço para nível 050, para o editar. Ok, voar, pode voar, dona? Inicialmente, da 9725. Ok, está se aguardando, somente a portadora. Lousa 3520 para o SAF, nosso COB é de 88, alternamos Recife com 2 horas e 15 de autônomo. Lousa 3520, autorizado, SAF via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste altímetro na 06. CV SAF via Índia, 895, a torre, obrigado, até a volta. Notifica 3520, ponto de espera pronto. Só 3520, só autorizado alinhar e decolar de 0, 170 graus, 09. Além decola pista 10, só 3520.